Seu sabor. Como você fosse doce, o que quiser eu dou. Como você fosse doce, onde estiver eu vou. Como você fosse doce, vou te provar amor. Como você fosse doce, degustar seu sabor. Como você fosse doce, o que quiser eu dou. Como você fosse doce, onde estiver eu vou. Como você fosse doce, seja de vários sabores, de indefinidas cores, tem o aroma das flores, coberta de caramelo, feita em forma de castelo, musa do meu mundo belo, universo paralelo. És tão doce quanto mel, um pedacinho do céu, embrulhada no papel, meu desejo mais fiel. Como leite condensado, bolo de aniversário, mais gostoso confeitado, um biscoito recheado. Milangos ao brigadeiro, chocolate branco ou preto, fruto do meu cacaueiro. Sinto o gosto do seu beijo, doce como nossas noites, mesmo nos dias de hoje. Mensagem de amor eu trouxe, como você fosse doce. Como você fosse doce, vou te provar amor. Como você fosse doce, degustar seu sabor. Como você fosse doce, o que quiser eu dou. Como você fosse doce, onde estiver eu vou. Provar amor, como você fosse doce, degustar seu sabor. Como você fosse doce, o que quiser eu dou. Como você fosse doce, onde estiver eu vou. Se você fosse uma fruta, seria daquelas simples de provar, que ficam bem em cima nas alturas, mas com outra eu iria te ganhar. Eu escolho algo certo pra te dar algo que seja bom, bom de travessa. Degusta sem pressa, beijinho de mulato, vai chocolatada, cocada de coco, brigadeiro de morango, passo quente, doce de milho, queijadinha, toma aqui papo de anjo, mousse de kiwi, torta de abacaxi, arroz doce de quindim. Eu não sei o que oferecer pra te fazer feliz, se é do Nordeste ou Centro-Oeste. Vem de moleque, indica o bis, eu vou te dar goiabada com queijo. Você prefere torta de nata, laranja, limão ou peixe? Se tu chato, um desejo, eu te peço um beijo. Você inventa o pretexto, eu mostra a embalagenzinha que eu comprei na padaria. Marinha mola, gelatina, torta de tangerina. Bem casado com prestígio, diamante, eu sou tipo. Vem comigo que eu te ensino a sentir no meu gostinho. Quero sem ficar pertinho, bem quentinho, pudizinho. Senhora, passa com carinho, quer aquecer pra ver com vinho. Quer me fazer enlouquecer, mas percebi um jeito. Agora é hora de te fazer sentir o gosto perfeito. Como você fosse doce, vou te provar amor. Como você fosse doce, degustar seu sabor. Como você fosse doce, o que quiser eu dou. Como você fosse doce, onde estiver eu vou. Vou te provar amor. Como você fosse doce, degustar seu sabor. Como você fosse doce, o que quiser eu dou. Como você fosse doce, onde estiver eu vou. Nordeste canta amor.